Lima está autorizado o cruzamento da pista no 7. Juliette Tango Zulu. Tá 3144 negativo, cumpre o perfil da carta. 7. Tá atualizado, a gente vai rolar direto pra ti, senhora, se pudesse coordenar. Tô no 44, aguarde. Obrigado. Luna 394, Tami Recife em 125.1, Luna 33.25. 125, Luna 13325, uma. Boa tarde. Está na frequência da torre, controle 6935. Alfa Delta, Tami 119.8. Alfa Delta, guarde. Alfa Delta, Papa Romeu Alfa Alfa Delta, da presente Voicon. Da presente Voi, posição Conde. Salvador, boa tarde, eu chamei a 6395, pushback acionamento, gate número 8. Patetinho. Vai, 6315, autorizado pushback, reforça para o táxi. Reporta pronto para o táxi, autorizado push, 6315. Plano 3144, Sami Recife, 126.85 ou 133.65. 126.85 ou 133.65. Oceania 6395 para o táxi, 4 horas e 10 de autonomia, alterna Galeão, POB de 67. Oceania 6395, autorizado táxi via pátio 1 no taxiway Índia, no ponto de espera da pista 10, chame torre 118 decimal 6, altímetro no 012. Afirmativo, pátio 1 Índia e a torre 118 meia, Oceania. Gol no 648, confirmando, autorizado via chegada Mari, desça para 2 mil pés, informe no curso do localizador. Serviço radar. Autorizado via, até 2 mil, gol no 648, forma nada o procedimento. No 648? Afirmativo, gol no 648. Boa tarde, o Xanar 6213. Eu sigo, Oceania 6203. Gentileza, senhorita 380, Galeão. Meia 2 no 3, eu tenho pré-autorizado 360, você aceita? Ah, afirmativo 36, aceitamos sim. Para conta, Oceania 6203. Prossiga. Oceania 6203, autorizado Galeão, nível de voo 360, via Elbezulu 10, pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 1119 decimal 35, torre 1118 decimal 6, transponder 5403. Como assim 190, Alfa Delta? Gente, Alfa Delta. E depois, da El Leda Bridge, para receptar então a APZU no Zé para SMAP. A frequência do controle 1935, transponder entendido 5473. Transponder 5403, Oceania 6203. 5403. O cruzamento correto, reportando para o PUSH, Oceania 6213. Porta Anéis, grato. Abarro meu alfalfa dentro, mantenha pro esconde. Ponto de espera pronto, boa tarde, Oceané 6315. Oceané 6315, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento no 40 graus, 10 nós. Aliás, decolar, cabeceira 10, Oceané 63, no 5. Tem 4 a bordo, está matando 510, vertical de Pituaçu, Guardião 07. Então 07 tem, acione o código 0107. Ele está acionado 0107, Guardião 07. O 07 vai regressar para o Salvador? Ondina, senhora, decolou do Cabo para Ondina. Guardião 07, informa da final. 6315, decola os 43, controle 19, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, boa tarde. Boa. 07 de frequência para coordenação. 7. Boa tarde, Oceania 6315. Oceania 6315, contato radar do Paranique, voo 360, saída da EL. 360 da EL, Oceania 6315. Alguma chance de voar lenda, senhor? Carta. Tem o perfil 63 no 5. Oceanair 6142, polisão na zero, puxa até questionamento. Oceanair 6142, autorizado pushback, reporta ponto para o táxi. Vai reportar. Papa Romeu Alfa Alfa Delta, serviço radar terminado, na posição Conde, chame Aracaju na frequência do deserto desse motriz. Afirmativo. Tango Alfa, Vitor Juliette, vamos para a Copa. Vitor Juliette, autorizado para Salvador, a mil pés, via Hertz, pistão 17, curva à direita, transponder 01151, controle 199.35, torre 198.6. Informe tempo de voo Alfa Vita Juliette. Alfa Vitor Juliette, cotejamento correto para decolagem Chame Torre 119.6. Voo 6448, complete final Chame Torre em 118.6. 26, obrigado. Jané 6142, autorizado táxi via Tati 1, Tatsui, Índia, num ponto de espera da pista 10, Chame Torre, frequência 118.6, altímetro 012. Tati 1, Índia, a torre 118.6, 63, 6142. Salvador, é o voo 648, boa tarde, localizado em NSX3, vai passar a cifra, vai estar travando. Voo 648, uma boa tarde, tem autorizado pouso pisto no 0, vento 1 no 0 graus, 129, ajuste no 0, 12. Ele pouso pista 10, voo 648. Salvador, boa tarde, autorite 5489, gente, uma informação, tango. Vestíbulo 489, reporte ponto para cópia. Está transportando, pode. O 489 autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 200, pista 10, curva direita, saída água após órbita direto Vitória da Conquista, controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, transponder 5156. Poderia continuar o transporte? Transponder 5156, trip 5489. Pois é, Vitória da Conquista, nível 200, decora para 10, curva direita, sai da água, depois direto Vitória da Conquista, controle 1935, torre 186, transforma 5156. Tipo 5439, protegimento correto, reporte ponto para o pushback. Reporte também para o pushback. Papapá, Papá Romeu Lima, prossiga. 100 km do Costa Azul para sobrevoo na Grande Salvador. Tensão atual é até Piatã e retornar, mantendo 500 pés. Papapá, Romeu Lima, chame em 119.8. 119.8, graças, senhora. 3, Sorito, portão 5. Funciona 6213, autorizado, puxe, reporte, ponto para o táxi. Ponto para o táxi, 6213. 2 horas de voo, para as 17 horas, 18 horas. Gentil, Papa Romeu. Onde é a telefone saída? Outlet? Tive 5419, saída Arco. Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo. 8 no solo ao 53 ao livrar direito no 21 no decimal 9. 29648. Oxenero B142, pista livre autorizada de decolagem, vento 1 no 0 graus, 1 no 2 nosso. B142, sempre decolagem, pista 1 no 0. Gol no 648, autorizado, táxi via Alfa, reporte antes do Juliette. Táxi Alfa, reporte antes do Juliette, gol no 648. Prosseguir nessa frequência ou voltar pro 35? Sim, nessa frequência. Ah, ok. Então, o Domingo vai fazer o sobrevoo sobre toda Salvador. Inicialmente a gente vai aqui no Piatã, depois já virá falar pro Costa Azul e pro interior. Matava Romeu Lima, ciente, pode Piatã. Vai reportar em Piatã, tá agora através de Pituaçu, vai reportar quando tiver em Piatã para o regresso. Autorizado o táxi, reporte para ingresso, pista no 7, Alfa Vitor Juliette. Oxenero 6142, decola 55, controle 119, decimal 35. 119, decimal 35, Oxenero 6142. Oxenero 6326, autoridade chegada a Mares, para o nível de voo 050. Mares 050, DC2. 142. Oxenero 6142, prossiga. Decola a saída Puca, transição Aracaju. Vocês vão olhar na proa de Aracaju? Canal 6142, aguarde. Escuta. O canal 6142, acione 5176. 5176, 6142. Aqui estacionado, parecendo 5170. Canal 6142, agora te recebo no 3.5176. Saída PUCA, suba para nível de voo 350. 350, saída PUCA, 6170. Juliette, parte 1 no portão 2, fique atento ao Airbus 318, à sua esquerda. Gente, portão 2, vou no 642. Controle Salvador, boa tarde, é o Papa Tango, Fox Trot, Papa Mike. Papa Tango, Fox, Papa Mike, indica para nível de voo 060, autorizado chegada bom. Para o 060, autorizada bom, Fox, Papa Mike. Através de vertical de Piatã, já com proa do Costa Azul, matéria que a gente faz. Papa Romeu Lima, tem que mantém que a espécie é forte. Vai reportar, cara. 213, autorizado táxi via parte 1, táxi índio no ponto de espera da 10, chame-se 118 km, de altímetro 010.